isso aqui é pra dançar. Bem agarradinho, simbora companhia. Eu gosto assim, eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim, tirando a roupa e deixa louca, louca de amor. É geladinho, sinto o seu beijo. Eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim. Eu te desejo, vem me dar um beijo, me faz flutuar. Você mordendo meu pescoço, eu sinto seu calor. Oh, oh, ai, ai, ai, ai, amor. Você me beijando todinha, eu fico molhadinha. Vai me morder em cima do umbigo, sinto aquele arrepio, é tão bom. Eu sinto medo de sua boca, meu amor, me deixa louca, me faz delirar. Vai me amar todinha, hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã. Vou te fazer um milkshake, vou chupar no canudinho, assim toda manhã. Simbora, vem na palma da mão, companhia. Delícia! E vai me amar todinha! Vou te fazer um milkshake! Simbora, furacão! Ai, ai, ai, ai, amor! Você mordendo meu pescoço, eu sinto seu calor. Oh, oh, oh. Ai, ai, ai, ai, amor. Você me beijando todinha, eu fico molhadinha.